ago, they ruled the globe. But the pressing fist of great power carried a heavy price. And now their dominion has fallen. Você está ouvindo mais um programa Music Ground Podcast. Yes. What the hell? Everybody ends up dead. Just a matter of when. Estamos aqui com mais um Music Ground Podcast. Esse é o primeiro podcast externo que estamos fazendo. E eu sou o Fala Archangel, com mais podcast. E dessa vez temos, vamos dizer assim, um programa diferente, com convidados, e dessa vez todos ao vivo. Se apresenta aí, galera. Bom, eu sou a She-Wolf e é isso aí. Eu sou o Tristinho, o seu amiguinho. Tudo bem com vocês? Bem, então estamos com um podcast especial Death Metal. Como eu já disse no podcast... Pô, cara, você já tava calhando, né, meu? Miralino, para de rir, pô. Para de rir, meu. Vai. É que ficou muito engraçado, desculpa. Então, como eu ia dizendo, esse aqui é um programa especial... sobre Death Metal. Como eu já confessei que eu tenho minha incapacidade total e irrestrita para fazer programas especiais acerca de qualquer assunto, eu tô fazendo porque teve uma... foi um pedido do senhor Tristinho, o seu amiguinho. Não só amiguinho, né? O coleguinha do Music Ground, né? O coleguinha, claro. E por isso nós vamos começar então o programa especial Death Metal. É, tem algum comentário a fazer antes de a gente anunciar as músicas? Quanto foi o jogo do Brasil? 6-2, tá? Chupa Cristiano Ronaldo. Gente, vocês prestaram atenção no jogo, né? Daquela hora eu tava caçando coisa pra colocar no podcast. Nossa, já tinha decidido tudo, já tava torcendo contra o Cristiano Ronaldo, fique claro. Bom, então, vamos começar então o nosso primeiro bloco. Nós vamos tocar Overdose com The Zombie Factor, Eminence com Eye Faces e MX com The Guff. Então vai ser o primeiro bloco totalmente dedicado a bandas nacionais. Thank you. está ouvindo Music Ground Podcast. Volta com o Music Ground Podcast. Ao vivo no Juca Alemão. Ao vivo no Juca Alemão. Ou seja, com muita cerveja. E nós acabamos de rolar Overdose com The Zombie Factor, Eminence com I Faces e MX com The Guff. Eu resolvi pronunciar outra vez em inglês. Meu, que... Cristinho tá tirando foto, gente. Realiza. E agora, voltando, agora vamos fazer a pergunta que não quero calar. Tristinho, fale pra nós onde fica Tristonholândia? Além de Mauá. É muito longe. Existe vida depois de Mauá? É longe pra caralho. Tem o Tristinho e a Tristonholândia lá. Tem o Tristonho Móveis, Tristonho Trens e minhocas gigantes que você entra dentro e ela anda, assim. É muito louco lá, mano. Só uma pergunta, em Tristonholândia também há alto consumo de cannabis? Lá não tem cannabis não, é crack, que é mais barato. Adorei. Ah, então é aquele que na verdade lá tem plantação de crack. Lá você planta pedra, meu. Nossa, realiza. Cara. Cristinho, libera uma entrada aí pra nós na Tristonholândia que eu tô interessada. Meu, plantação de pedra. Não posso falar muito aqui que a senhorita Lilica Disintegration, mão de ferro, minha mulher, tá aqui do lado. Né? Tem que ficar em off. Fala oi, Lilica. É isso aí, fica quieto. Ó, tá vendo? Não. Isso aqui é pra vocês verem quem realmente manda. O Tristinho é sempre o último que dá a palavra, dá a última palavra, não é, Tristinho? Eu falo sim, tá bom, você que manda, etc. Chega... Tristinho ou encoleirado? Não, na verdade isso não é coleiro, isso daí é algema mesmo. Nossa, essa daí já pregou ele e nem nada faz sair, né? São 7 anos, né, gente? Eu tenho que deixar ela fingir que manda, porque eu mandei 6 anos e meio, né? Uma pergunta, você já pediu induto de Natal? Eu ganhei um induto nesse seriado, que eu tô aqui, né? Na verdade não ganhou porque eu vim junto, ele só ganharia se viesse sozinho. Mas tá bom, né, gente? Claro, né? Liberdade assistida, né, Tristinho? É quase uma condicional e meu agente tá do lado. Socorro. Vai pro segundo bloco, vai. Já tá com pressa o segundo bloco? Ah, nem sei mais o que eu tô falando aqui. Minha mulher do lado, meu. Tem que ficar esperto, né? Pois é, meu querido. Cada um carrega a cruz que merece, viu? No teu caso, você carrega duas, né? Não, não, só a minha mulher numa cruz, não. Eu amo ela. Ainda bem, né? Ainda bem. Quebrou o microfone, Fábio, porra. Ah, não dá, gente. Destruindo o nosso tá cenário do tá alemão. Tá ficando difícil de passar o microfone de um pro outro. Vai ficar até mais fácil, já, assim. Ó, percebe a mesa. Pra onde já foi? Ela tava aqui no centro. Gente. Depois vocês acessem fotos lá e vejam o making of da gravação que... É uma trecheza total. Não sei, acabei de inventar essa palavra, trecheza. Não, um belo neologismo, diga-se de passagem. Não, porque puta que pariu, meu. Isso aqui é essa mesinha de boteco de quinta categoria, meu. Diga-se de passagem que isso aqui é um restaurante chique aqui de Santo André, Lândia. Não, eu adorei o ambiente, mas essa mesinha aqui tá me incomodando porque ela não para de andar. Ah, podia ser pior, a gente podia ter gravado lá no Duque. Jesus, toma conta, não dá não. Onde é essa porra desse Duque aí? Aqui, o parque sempre aqui perto do shopping. Parque, porra. Eu não sei, eu não gosto de mato. Mas viveu perto de Mauá, poxa. Não, mas Mauá não tem mato, só tem montanha. Mentira, Mauá é só mato. Aquela estação lá dá um Deus nos acuda, viu, Jesus? Não, é montanha, é diferente. É morro, somente é aquele lado lá do Zaira, né? Zaira é uma cidade à parte. Lá é um... O Indiana Jones tem que ir lá, meu, pra explorar, que deve ter umas relíquias. Aquele peitoral lá também, hein? Aquele peitoral só tem morro e mais morro, fora o tamanho de cada buraco que tem no meio da rua. Uma vez o Tristan Móvel ficou atolado em um buraco inteiro. Nossa, meu. Tem o King Kong lá e eu não fico surpresa quanto a isso. É buraco ou cratera que tem por lá? Caiu um cometa lá, meu. Na estrada, porque puta que pariu, é feia a coisa. Então tá, vamos então começar o segundo bloco. E o Fallen vai arrumar o microfone que ele quebrou. Claro, claro, claro, com certeza. Com certeza, fui brutal dessa vez. Foi brutal que nem o programa. Tá no clima de death metal. Vamos rolar então. Bom, a primeira música vai ser Nile com Sacrifice on the Sabbath. A segunda é um merchan básico da banda do meu irmão, o Merciful Death com Garbonized by Truth. O Fallen não tá ganhando nada com isso, tá? Claro, eu nunca ganho nada pra fazer isso. Sinceramente, eu nunca ganhei nada pra fazer merchan de nada. Nem merchan do fórum, nem merchan do meu irmão. Nem merchan do restaurante. Tá ganhando nada, ó. Juca Alemão aqui, shopping. Que shopping é esse aqui? ABC Plaza. ABC Plaza, do lado do trem, tá, gente? É um negocinho verde, tem um gordinho de barba. Assim, loirinho, um desenho loirinho. De roupinha verde. De roupinha verde com a mão na barriga. É legal. E por último, Decapitated com Spheres of Madness. Não perca o final, o melhor que vai ter aqui. O especial Cyndi Lauper. Ah, com certeza. Com certeza. Music Ground. Oh! uma vez com o Music Ground Podcast, agora em outra localidade, estamos no Julius. Vocês acabaram de ouvir A Merciful Death com Carbonite by Truff. Antes vocês escutaram Nihil com Sacrifice and Sabek. E por último, Decapitated com Spheres of Madness. Vai, Tristinho, comenta alguma coisa. Meu, esse shopping de Santo André é uma droga. Os caras não têm uma porcaria de uma tomada pra gente poder ligar nosso equipamento. É uma porcaria. A Lilica tá quase dormindo, a She-Wolf tá aqui com o olho aberto e outro fechado. Eu tô quase colocando ela pra ninar, literalmente. Colocando pra ninar, hein? Tristinho, você me respeita. Eu quero falar que Decapitated é foda e essa música é a melhor do mundo. E tchau. Você se comprometeu agora. Não, meu, olha a cara de sono da menina. Você não tá vendo, vou tirar uma foto. Depois vocês olhem em foto. Eu quero deixar claro que eu trabalhei ontem. Fiquei fora de casa das 6 da meia-noite. Eu não tô aguentando ficar de pé aqui. Eu tenho que vir aqui nesse shopping, que não dá uma tomada pra gente ligar o microfone. Absurdo. Ô, gente, vocês estão perdendo o chapéu das garçonetes, mano. É o melhor, mano. Puta que pariu, é lindo. Um amigo meu tem um chapéu desse. Você quer um pra você, né, Tristinho? Certo? Eu queria aquele ali, ó. O cara tá carregando as cocas agora, tá vendo? Porque ele é bem louco. Lembra o bobo da corte? Pior que um amigo meu tem dois desse com sininho ainda. Esses aí não tem sininho. Sininho deve ficar pior. Você anda, vai... Vem. É bem por aí mesmo. Super fora de moda esse modelito das garçonetes. Hora de moda mesmo seria se por alguma casa além de estar com sininho, sei lá, pelo menos não tivesse alguma parte prendendo com a roupa. Com certeza, mas ó, gente, aqui você se sente num lugar muito, muito lindo, porque ó, tem gente de rosa, gente de verde fluorescente, o outro tá de azul, vermelho, tá tudo. A pizza daqui é muito boa, recomendado. Vou pedir desculpa antecipadamente, porque o próximo podcast vai ser melhor. A gente vai gravar diretamente do Sesc, na beira da piscina. Ah, é, claro, não. Todo mundo bem gatinho de biquíni, tomando um sol. Eu falei foi biquíni. Mas nem que você quisesse. Olha, gente, eu falei pra pôr um biquíni no canibal, tá bom? Ó, assim você me compromete também. A gente promete tirar foto e colocar o biquíni, ó. Ensaio sensual do Fallen de biquíni do canibal. Bom, gente, eu acho que tá mais pra sessão trash, né? Se trash, pra se for. Não, não, é brincadeira, gente. Ele não vai usar do canibal, não. Ele vai usar do Ataraxia. Pô, também não avacalha, por favor. Não avacalha vai também. Vai usar duas plantinhas cobrindo da parte da frente e a de trás e já é. Pô, só duas folhinhas. Tá certo que às vezes eu sou ecologicamente correto, mas também já tá apelando demais pro meu bom senso. Não, mas não é necessariamente biquíni, faz. Você pode pôr um maiô também, se você não ficar muito confortável com o biquíni. Não, eu acho que aí já é. Já é algo a ser considerado, vai. Um maiôzão do canibal, vai. Não, dá pra ver com o assunto do Mario Bros. Um macacão, né? É, macacão, encanador. Uma jardineira. Jardineira. Nossa, já usou uma jardineira, Fábio? Não. E você, ô Chu, já usou? Nunca usei, eu não gosto dessas coisas, filho. Olha a minha cara. E você, Lilica, já usou uma jardineira? Eu não, mas a gente pode ir no Braz comprar uma jardineira. O que vocês acham? Eu quero uma rosa. No Braz, meu. Aliás, você tem andado muito no Braz, sem falar nisso? Não. Ah, bom. Te comprometer hoje aqui, né? Não, você tá muito saidinho hoje, né? Tá muito gozado hoje, né? Não, eu comi palhacitos. Não tem nada de tristinho isso aí. Pô, palhacitos também. Eu comi palhacitos, comprei no Extra Santo André. E é por isso que você tá tão engraçadinho hoje, né? Não, agora chega, já falou o bloco de agora. Anuncie aí que é as músicas bizarras. Ah, não, agora nós vamos ter assim um bloco de países um tanto quanto estranhos, vai. Vou rolar com primeiro a música do Phantom Pain, lá de Israel, com a música Bounded by Hate. Patologia Stente, da Eslováquia, com We Need the Leader. E Neanderthals com Rebirth of Ancient Manas. Don't buy a place to the skies. Você está ouvindo Music Ground Podcast. Calma, que ainda tem mais. We'll be right back. volta com mais podcast. Vocês acabaram de ouvir Phantom Pain com Bounded by Hate, Fatal Existente com We Need the Leader e Neanderthal com Rebirth of an Ancient Manor. Vamos terroristas. Dá pra tocar de burca, sério. Não, de burca eu ainda não cheguei a ver. Tudo parente do Osama, isso aí, mano. Olha o nome das bandas, Jesus. Não, é porque eu ainda não trouxe umas bandas da federação que eu tenho. Nossa. É o baixo do não, pior que tem. Eu tava vendo lá, eu tenho uma banda de black metal que é Carcola de Tel Aviv. Nossa. Talibã Metal. Super underground. Talibã Metal, claro. Tristinha, a gente tava comentando aqui antes de gravar o programa. Deixa claro aí que a gente trocou de lugar de novo graças à falta de tomada. Não, e também por causa do ruído, que tava muito ruído. Vocês vão sempre ouvir, no meio das outras conversas, ainda mais depois da edição, que elas devem ficar um pouquinho mais altas. Uma então, assim, oferecendo pizza, outra trazendo cappuccino, não dá, né? Parabéns. Outro caindo da cadeira, não dá. Coisas do tipo. Bom, e tá conversando aqui fora do programa. Tristinho, comente sobre o seu boteco favorito. Boteco do Serjão, o pessoal que vem em São Paulo, na Moca, perto do Black Dog ali, na rua Taquari, não deixa de ser contado o boteco do Serjão. O Dinho até postou no boteco lá, que tem que ser, e ele tem todas as características e muito mais, ele tem bolovo a R$1, meu, é muito bom, bolovo roxo ali. Que nojo, né? Não, boteco que é boteco tem que ter torresmo e pinga 50 centavos. Lá tem o torresmo mole. Que nojo! Deve ser puro óleo o negócio, que nojo. É, os banqueiros, porra. Torresmo para o banqueiro é no boteco do Serjão, tá bom? Cara, pô, agora você tá vendo o partido principal do boteco do Serjão, que são as bebidas. Olha, gente, as bebidas vou deixar com o Fallen, ele sabe muito bem. Lá é generoso, tá? Você pede um bombeirinho 80 centavos e como vem, Fallen. Ó, oh, vai encher até a boca, vai transbordando. E não é só groselha, não. Não é só limão. Não, é só groselha e não é só limão. É pinga, tá? Aliás, eu achei quase todo pinga. É, com limão tá caro, mano. É só pinga o negócio, antes de tudo, já. Eu tô tomando a feita o limão, hein? É. Mas no Serjão não tem crise. Não tem crise no Serjão. Vai lá que é pinga. E dá-lhe pinga. Pinga, marido, pinga, bolão. E lembra o Sérgio Reis, ó, Sérgio Reis, nessa casa. Não, não, ó. Pinga minha, Sérgio. Deixa claro aí que fecharam o bar, por quê? Então, belo dia, o Tristinho tava indo no boteco do Sérgio, com seu grande amigo Suíno, e seu amigo lenhador da Sibéria, Samuel Louco. E chegando lá, foi interditado pela vigilância sanitária, porque a parede tava suja. Puta que pariu, meu. Ah, mas que frescura, gente. Nossa, as paredes deviam ser asqueroso, o negócio. Devia ser verde a parede. Olha, gente, se vocês não puderem ir no Serjão, vão na pizzaria do Forró Underground, que vem com baratinha. É muito melhor. Vem com as patas da barata, tá? Não fica barata inteira, não. A pizza fica mais crocante. Eu adoro. Ó, pizzaria do Forró Underground. O tio tem uma camisa que já foi branca. O jaleco dele já é amarelo. Ele tem um pegador de pizza lá, meu. Que é uma que nojo, maravilha. Deve ser. Mas é o sabor que dá. E outra, tem uns baldes, tipo daqueles baldes que sua mãe, sua avó lava roupa, que eles colocam os ingredientes no negócio. Ele que mete nojo, a mão assim, aí dá. Presa, ele fica batendo a massa, pinga uns dois pinguinhos de suor, assim, quando ele bate a massa no negócio. É muito, muito legal. E toca carinho o tempo todo. Nossa, é underground, acima de tudo é underground, né? Tudo a ver com o nosso podcast. Nossa, mas é. Eu fico imaginando então quais devem ser os sabores das pizzas lá, né? Barata assada, barata frita. A Lini já comeu muito lá. Ela fica falando que não, mas ela comeu muito. Aí no dia que ela via baratinha comendo, ela falou ela que comeu lá. É claro que ela comeu barata. Não como você, do mesmo jeito que tinha uma pizza e saboreou assim. Que nojo! Forma... Eu dou valor no meu dinheiro. Sem contar que lá também é muito barato. É, tudo a ver. R$5 você come muito. A pizza blotinha deliciosa e toma uma foto. Com barata. Com barata. É um trocadilho. Barato, barato. Claro, mas tem que ver que é um brinde. Exclusivo do lugar. Foi fechado também? Não, essa daí foi vindo rumores. Depois ela foi. Ela foi também, vendida. Foi achada pela vigilância sanitária também. E acabou a alegria. Né? Faculdade São Francisco. podcast também é cultura, né? Não, na verdade é pouca cultura. Não, cultura inútil. Cultura. Aqui você economiza, você não tem que ficar indo em Rubaiá, o caralho, a pata na De La Madalena, que isso? Underground, ou então vai lá, tá com pouco dinheiro, quer ficar bem louco, pode ser até com o Sérgio, come um torrejo com a banguela, toma um bombeirinho de papo. Não, peraí, você também esqueceu de mencionar, já que tá mencionando que você era um grande comedor de chato grego. O lanche que tem. Eu comi muito churrasco. Eu já morei no centro de São Paulo, então lá era muito bom. Churrasco não grego de São Paulo. O que era? 50 centavos, 7 sucos. Você podia vir o suco no baldão lá. A vontade. O cara pegava o suco no balde e tinha churrasco. Só colocava aquela maquininha que tava rodando. Você tava escutando uma fumada, suco. Eu tinha nego lá que voltava suco pelo nariz. De tanto suco que o maluco tomava. Nossa, deve ter até dedo de mendigo naquela carne. Que nojo. Nossa. Não tem. Mendigo é muito caro. Não, você já comeu, Fábio. Fala a verdade. Não. Você comeu um churrasquinho? Eu também nunca comi. Não. Você já comeu, Lica? Nem um hambúrguer de 50 centavos? Não, eu... Digamos que essas comidas têm um nível de periculosidade muito acima da minha coragem. Hoje então, meu, se fosse pra morrer, o Cristinho já tava morto. Né? Certeza. Mas você tem que ver que você já é imune a isso. Não sei não, meu. Acho que... É igual o hot dog do Brás, lembra? É o seu dinheiro que faz. Às vezes mas eu... desmanchando. Ah, não, mas o hot dog do Brás, um amigo meu também comeu. Ele comeu metade do hot dog do Brás. Eu queria comer o hot dog do Brás inteiro, mas a mulher não deixou. Essa salsicha tava desmanchando. Ele me dá isso aqui, essa salsicha tá podre. Aí ele falou, não, eu tô com fome, eu só tenho real no bolso. Eu sou estudante, não faz isso. Desde os tempos, o Cristinho também já foi pobre. Hoje eu estou muito rico. Várias casas. De saúde, né? Um monte de coisa, mas... Você tem que dar valor ao seu dinheiro, pô. Foi um real, você tem que investir pra ele pegar. E outra, ela, a Lilica tá falando aí, mas ela comeu muito carne louca do Braz. Mentira! Que nojo, Lilica! Mentira, eu nunca comi carne louca do Braz. Ele que come essas porcarias sujas. Fica dizendo que sou eu. Vê se eu como um salsicha podre, que nem você. Ah, não morri? Ainda. Vê se eu já comi um cheeseburger com purê de batata. Esse era o famoso cheeseburger da Avenida Ipiranga, perto da galeria lá. Nossa, era eu já conheço, centavos, eu já vi. Uma pilha de hambúrguer frio, o cara só pegava na chapa e quatro. Nossa, aquilo lá é 30 segundos lá no bagulho, jogava em purezão, vinagrete, tá pronto, cadê o queijo? E a mussarela, aquilo lá pede, não é cheeseburger, né? X passar. X purê. Esse cara eu já vi. X purê. Perto do cara que vendia hot dog com 2 salsichas. Exatamente, mano. Ó, bate hot dog com 4 salsichas. Já chegou a ver isso? Claro, já comi. Oh. O Fallen também já conhece a história da cultura de quinta com o dinheiro em São Paulo. O Fallen era... Meu, eu já... Na minha época de estudante da faculdade, quando às vezes eu dava rolê pra qualquer lugar, muitas vezes eu tinha um puto. Ou quando eu tinha muito pouco dinheiro, sobrava da condução. Com um passe você comia 4 cheeseburgers, então você dava um passe pro cara lá e deixava lá, né? Verdade, verdade. E deixava a ponta dia. Quando eu vim morar pra Santo André era assim. Não, muito tempo. Você nunca pagou nada com passe, Chico? Nunca, eu não passo passe, só bilhete único aqui, filho. É que ela não é da época tá do passe. Dizer, eu não sou, mano. Eu sou da época. O meu gosto aceita América no Express hoje em dia. No táxi, verdade. Paga até cartão de crédito, eu tô horrorizada com isso, é tecnologia. Pois é, e o bloco, hein? Ah, é verdade, o broco. É o broco. Bom, esse é o broco da Chiô. É o último bloco. Só música pesada de bom gosto e coisa legal. Vai, então, fala tá, as músicas. Benediction, They Must Die Screaming, Cataclysm com Sorcery, muito bom. E Unleashed com Bloodfest. E depois não perca o hino da Estônia Holândia. Eu vou cantar pra vocês, tá? Cantado pelo Felipe Magal, né? É, exatamente. Magal e seu grande companheiro Beto Barbosa. Ah, Deus fica, meu amor. Ah, Deus fica. Nossa, aqui vai ficar muito. Podcast. Spirits of twisted fate from sacrificial squalor to dissonance of a gay moral disgrace. Following in the footsteps in the wrecking trail of the elusive witch, effigy submerged in gore with a headless beast for opposing the bitch. Sworn to Cathy and Pepe, an obsession with evil carved in flesh. Ritually sick of joy screaming, my soul is dead, I have no God. Spread revelations to non-believers. I am the devil's price in blood and dread. And with a decadence and rapture, watching me the twisted curse, was evil of Equitrino, a baron in the court of

encerramos o podcast de hoje tocando Benediction com The Must Die Screaming, Cataclysm com Sorcery, Unleashed com Bloodbath. Cristinho, considerações finais. Meu, é música pra caralho, não tem nenhuma que a gente grava e não escuta, né? Aí eu consigo o cara de boa. Mentira, deixa eu falar, ó, mentira, porque eu conheci um monte de banda legal aqui hoje que eu não conhecia. E. Ah, é só isso. E teve pré-audição, antes de vocês começarem, eu botei todas as músicas que eu trouxe. A gente conheceu as músicas de terrorismo. O Cristinho nunca gravou, pô, um podcast. Então ele pensava que passava música, né? Mas você acha que você tá na rádio, é isso? Na verdade, eu até caí pra fazer isso, mas imagina o tempo que eu ia demorar pra fazer. Ah, mas assim é tudo. Alegria, a gente ficou a tarde inteira aqui, a gente mais passou tempo bebendo cerveja, trocando de lugar e comendo pizza do que gravando podcast. Mas mesmo assim, gravação de podcast não é algo que é rápido. Eu, quando vou gravar os podcasts, eu começo às 2 da tarde e termino às 6. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Eu gostei. Depois eu vou escutar. Eu peço pra você pedir pra sua mãe escutar, seu cachorro, seu pai, papagaio, sua avó. Muito boa escutar isso aí pra dormir. Acho que ela vai gostar. É uma tranquilidade. É, tá muito bom. E Cristinho, doeu. Ai. Eu sou suspeito pra falar. Eu sou meio masoquista. A primeira vez sempre é difícil, né? Ah, é demais. Né? Depois acostuma, né? Depois acostuma, né? É. Doeu, show. Ah, que isso, filho. Ah, não doeu, né? Eu já gravei um podcast. Não, tô por fora. Você gravou pedaço, nunca gravou um programa. Não, é, tudo bem. Gravar o podcast foi a primeira vez, mas já participei de um podcast, então eu já tô quase habituada com a situação. Isso quer dizer não doeu. Doeu pra você, Flávio? Nunca dói, já. Já passa até uma graxinha pra ajudar. Manteiga. Esse pessoal aqui, ó, é tudo da pá virada. Ô, Lilica, doeu pra você? Olha, eu tô aqui de intrometida, não conheço nenhuma música, mas eu me diverti. Pra quem não sabe, a Lilica está com uma peruca rosa, uma camisa da Barbie, um sapato do Carlos Félix. E mais um monte de apetrechos de criancinhas de 12 anos. Ali, só valeu a pena porque comeu esse super sorvete agora, é, né? Só também porque eu comi lá a comida alemã. Ah, como é que chama? A pergunta que não quer calar pro Cristinho é o seguinte, que paleta é essa aí que tá no seu pescoço? Ah, minha? Ah, eu ganhei já tem uns 5 anos já, do meu ex-cunhado. Aí eu pendurei e deixei, nunca troquei. Tá autografado Ximbinha aí? Não, mas você pode escrever Tristinho. Você pode autografar, ia ficar da hora. Não, o Ximbinha, olha, ele é um... Ximbinha é um grande músico, gente. Não, é assim, ótimo. Ele toca no Calypso, mas ele toca bem. Igual o Mocinho. É irmão do Tio Wolf. Me parece? Eu achei que ele era de Camargo. Também, gracinha. Ai, gracinha. Ele vai ver aquele cabelinho... estranho, né? Então quer dizer que isso aí, essa paleta aí que você tem... Não é porra nenhuma. Não quer dizer nada, né? Não foi nenhum famoso. Não. Joga essa porra fora. Não, mas eu gosto dela, bonitinha, roxinha. Joga ela fora, não tem valor nenhum. Vai tomar do Chagra. Deixa eu fazer. Você tem paleta de alguém famoso nessa casa? De quem? Tem do Chagra do Jim Gordon. Me deu um irmão. Ah, é? Ah, eu não tenho de ninguém. Desculpa. Desculpa, do Chagra não, do Cinema. O Chagra não toca guitarra, pô. Ele é vocalista. Toca guitarra e baixo. Polêmica. Sim, quando eu vi lá, não tocou, né? Então não. Eu errei. Mas a que você pegou? A que eu peguei era do Cinema. Eu acho que aqui em São Paulo não tocou. Mas ele toca, sim. Ele toca guitarra, baixo e conhece um pouco de bateria também. Tá. É que, tanto é que no primeiro álbum do Dilma ele toca bateria, né? Não, quem toca bateria é o Nagashi. Assim, no Fora Altinho ele toca bateria, se não me engano. Toca. Deixa eu falar. Primeira vez no podcast vocês falaram de música, só agora. E que se for, que eu não gosto de Dilma. Você comprou a sua paleta, a minha é mais bonita. É. Mas não... A minha paleta, inclusive, tem uma tartaruguinha. Ai, que bicha! Como é que é tartaruguinha? Turtle. Professor de inglês. Turtle. É Turtle. Tá bom? Quase o nome do prato alemão que você comeu. Paprika. Eu estou hoje com a minha moda fashion, camisa do Gorgoró. De viado. Aqui, porque... É de viado. Todos aqueles que criticam o Gorgoró, tá bom? O Gorgoró é muito macho, sim, tá bom? Claro, porque é muito macho, faz cima que é viado. Então, tem que ser muito macho pra falar que é viado. Não é verdade, Fábio? Concordo. Plenamente. Eu vou falar, é de viado, é muito bicha, é puro marketing isso aí. E eu vou... Como é que fala? A gente já falou, mas eu quero falar que a camisa do Fábio é bonita, porque é do Kelly Balcão. Ah, e a da Lilica é linda, da base. Do Black Album. Pronto. Claro, tem até pra ver a cobrinha, né? Ui! É o sucuri do velho do rio do Pantanal. Não tem graça não, hein? Essa foi boa. O velho do rio. Bem, então, eu sou o Paulo Arcanjo. Que louco. Bichinho, o seu amiguinho. E encerramos mais um Music Ground Podcast. Não percam o próximo podcast, esse vai ser mais doido ainda, tá bom? Especial da Britney Spears. Dedicado ao Fábio. Você acabou de ouvir mais um programa Music Ground Podcast.